Agora eu ainda tenho a honra de chamar ao palco um cara muito importante para todo mundo aqui, Kleber Augusto. Por favor, não me olhe assim. Se não for por viver só pra mim, aliás, se isso acontecer, já me fiz por merecer, mas cuidado, não vá se entregar. Nosso caso não pode vazar. E é tão bom se querer sem saber como vai terminar. Onde a lucidez se alinhar, pode deixar. Quando a solidão apertar, olhe pro lado, olhe pro lado. Eu estarei por lá. Pelo privilégio, valeu, Hildo. Obrigada, gente. Valeu.